Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e hoje nós temos um quórum um tanto quanto heterogêneo. Temos aqui dois enxutos, nossos queridos amigos Inferno, o Rock and Roll e Creed. Hello. E nossos dois convidados da noite, nossos queridos leitores, Gondolkin. Eu não matei Joana Dark. E Johnny Rosse, ou JJ. Tudo Renato Russo. Ó, gente. Crianças, é o seguinte, estávamos cá conversando na nossa incrível lista de e-mails e percebemos que, dado todos os assuntos relevantes que nós tivemos essa semana, a gente teve morte de atores, a gente teve crise no Oriente Médio, a gente teve 25 dias de Street Fighter, então resolvemos fazer um podcast sobre o rock nacional, que não tem absolutamente porra nenhuma do que anda acontecendo, mas quem manda no podcast somos nós. Então vai ser isso, e quem não gostou, clique no xizinho vermelho que tem no canto da janela da tela de vocês. Quem não gostou, quem não gostou, dou 40,5 motivos pra clicar em outro site. Velho, não fala isso, cara. Ah, eu esqueci. Sem citações a outro site, desgraçado. Porra. Esqueci, foi mais forte que eu. Mas foi de leve, foi de levinho. É, foi de levinho. Cara, o Inferno, ele não consegue se conter, né, velho? Tipo... O Creed. Sabe aquele episódio do que tá um dos episódios de Família da Pesada? Que tá o Peter Griffin do lado de um botão que tá escrito não aperte? É o Inferno quando você fala pra ele não fazer alguma coisa. Ô, Léo. Essa foi de leve, foi uma palmada na bundinha. É, essa foi com carinho, né? Foi só a cabecinha. Isso, sua piranha. É piada de terra de teca. Ele vai ficar fudido. Vamos lá, Inferno, já que você tá falando merda, aproveita que você tá bugado. Novidade. Inferno falando merda. É, pleonasmo. Fale de uma banda de rock nacional de sua preferência. Já que você é o velho da turma, se você quiser trazer algo dos anos 70 pros nossos leitores infantes, pode ser uma boa. Cara, não é que eu tenha vivido essa época, eu não vivi essa época, mas... assim, quando eu comecei a buscar o rock, quando eu comecei a curtir o rock, né, foi na onda do YouTube, final da década de 80, Legião Urbana estourando no Brasil, né, MTV, Losing My Religion, enfim, Iron Maiden. Eu comecei a buscar, eu comecei a fuçar, ia em sebo, buscava discos, né, eu cheguei a ter um disco do Terço, cara. O Terço é uma banda de... progressivo nacional da década de 70, muito alucinógena. Tinha. É. Não era. Eu não fico surpreso. Tinha o. Flávio Venturini tava no Terço? Acho que era o Flávio Venturini. Não, bom, não lembro agora. Então eu comecei a buscar tal. Eu, porra, tive discos dos Mutantes, Secos e Molhados, enfim. Um disco clássico de Secos e Molhados, que era uma mesa com os pratos, né, os talheres todos postos, só que em cada prato tinha a cabeça de um componente da banda. E depois essa capa foi plagiada por uma banda internacional, que eu também não tô lembrado o nome agora. É, o que é engraçado isso, né? A gente, porra, fica a semana inteira, pô, vamos gravar. Pesquisa, alguém fez? Ninguém. Aí na hora de falar, esquece a porra toda. É foda, mas tudo bem. É por isso que eu tô com o Wikipedia aberto aqui, já tô lendo tudo. É, quem precisa de pesquisa quando existe o Google e o Wikipedia? Essa capa do Secos e Molhados tô homenageado também num clipe dos Titãs. A música Eu Não Aguento. Uhum, exato. Então... É mesmo? Que bom. É que bom. Então, continue, Inferno. Então eu curto muito e é aquilo, né? É pra contextualizar um pouco a coisa, né? O rock no Brasil surgiu na década de 60, né? Com a turma do Iê. Só que o que se fazia naquela época? Não existia uma música nacional. O que se fazia era pegar toda a melodia estrangeira, né? De Beatles, Rolling Stones, ou então as babas americanas, e botar naquela melodia estrangeira uma letrinha fácil, chiclete em português. No começo, Jovem Guarda foi basicamente isso. E até assim, foi uma mistura disso com as próprias músicas em inglês, né? Golden Boys cantava muita coisa em inglês. Né? Cara, rapidinho, Fernando. Eu quando comecei a conhecer um pouco mais música, eu comecei a sacar isso. Eu passei a achar a Jovem Guarda inteira um bando de merdas. Pronto, falei. Mas era o início, né, cara? É aquilo, é uma construção, né? E você vê, da Jovem Guarda que surgiu o Jorge Ben e surgiu o Tim Maia. Quer dizer, dessa. Tim Maia é um bosta, o sobrinho dele é muito melhor. Falei. Ah, eu curto o Tim Maia. Falei. Mas continue. Hã? Se fuder, Léo. É foda. Cara. Acho que é o início, né, cara? No início é sempre assim mesmo. Depois foi pegando uma cara, né? E quem trouxe essa cara mais brasileira foi Caetano e Gil, né? Com guitarra, pegando elementos do rock and roll com elementos mais nacionais. Aí você tem, pô, Mutantes, Secos e Molhados, tal, umas experimentações. Aí teve meio que uma quebra, né? A coisa ficou meio... Veio a era disco, né? Final da década de 70, o rock brasileiro meio que morreu. Aí veio a década de 80 e os caras que em Brasília, Rio e São Paulo começaram a criar uma coisa nova, mas isso a gente vai discorrer no decorrer do post. Oi. Dos Secos e Molhados, o que se destacou atualmente, né, é só o Ney Matogrosso, né? O Ney foi o principal, né? Mas. Então ele até herdou, assim, muito do repertório dos Secos e Molhados, não foi? Principalmente da estética dos Secos e Molhados, né? Aquela coisa mais teatral, né? Teatral, mais sensual. Performática, não é isso? Andrógina, né? Ele até hoje é assim. Santa Wikipedia, hein, Cris? Ele deu uma... só a introdução da pergunta que foi. Mas agora já tô divagando, enfim. Ele agora deu uma maneirada nisso aí, pelo pouco que eu vi dele por aí, cara. Ele andou... flertando muito com... Ele tá um pouco mais clean atualmente, mais MPB parece. Ele andou flertando muito com samba antigo, né? Ele fez um show no Rio cantando Neo Rosa. Pô, legal. Mas são fases, né, ele, cara, do Ney? Ele é um puta artista, ele é maravilhoso. Tem hora que ele promete que nunca mais vai se fantasiar e tal, aí de repente ele volta. Né, cara? Mas a música que mais gosto dele é aquela do Namor, se vocês ouviram essa música. Pensei que fosse da Thelma. Não, a do Namor é a melhor, cara. Eu até postei. Até postei ela no Bom Dia do BDE uma vez. Muito foda. O Inferno falou do Gilberto Gil, do Caetano Veloso no princípio do rock do Brasil. É até estranho hoje você pensar nesses caras como rock, né? Mas imagina primórdios assim, tipo, vai lá, Caetano! Rock and roll! Quebra tudo! Gosto tanto de você, Leãozinho. Porra! Não! Leãozinho. Um capítulo à parte aqui. Tom Zé. Eu não entendi nada do que o Godukin falou. Tom Zé. Porra. Ah, o que tem o Tom Zé? Pessoal, alô? Sim? Caetano, Tom Zé, essa porra toda aí é Tropicália, velho. Isso não pode ser coisa do rock, não, pode? Cara, usava muitos elementos de rock, né? O Tom Zé fez experimentações, né? E naquela época havia muito preconceito contra guitarra elétrica, instrumentos eletrônicos, havia muito preconceito, né? E tinha uma guerra entre violão e guitarras, né? Exato! Tinha um pessoal que era rançoso, sabe? Inclusive a própria Elis Regina, o pessoal da Bossa Nova, eles quiseram fazer uma passeata contra a invasão estrangeira que ia detonar a música nacional, genuinamente nacional. Aí quando eles chamaram... Hã? Não, pode falar, depois eu falo. Aí quando eles chamaram Caetano, Gilberto Gil e Tom Zé pra participar, eles disseram, que? Gente, deixa de ser atrasados. O que é música nacional? A música que a gente faz hoje, música junina, por exemplo, é música folclórica europeia. Vocês estão viajando, a música que está nos dando. Mas Inferno, o Gilberto Gil participou da passeata contra as guitarras. Participou, cara? Acho que não, participou, hein? Participou, cara. Caetano, tem certeza que não. Gilberto Gil participou. Caetano, eu não tenho certeza que não, que ele foi contra. Isso eu li na biografia do Roberto Carlos, que ele foi contra, ele não topou, que aí ele se aproximou um pouco do pessoal da Jovem Guarda. É, galera, mas passeatas e primórdios do que pode ou não ser considerado rock, a gente pode deixar para outro podcast. Vamos falar de rock and roll. Vamos falar do que, depois desse princípio do rock brasileiro, que surgiu aí no fim dos anos 70 para os anos 80. Já que o Inferno falou pra caralho, vamos deixar agora um convidado falar. Guruquim, por favor. Sim. Anos 80, rock nacional começando a bombar. O que você aprecia? Cara, eu sou fã de Ultraje a Rigor, cara. Legal, cara, legal. Todo mundo é fã de Ultraje a Rigor. Ultraje é foda. Muito bom, né, cara? Cara, eles não que Ultraje, eles não... Desculpa, Guto, aqui rapidinho. Não, o Ultraje, acho que eles fazem uma música nova há uns 15 anos, mas continua foda, cara. É incrível. Fala, Guto, continue, por favor. O LP, o Nós Vamos Invadir Sua Praia, cara, foi a melhor estreia de uma banda nacional, cara. Foi o LP mais vendido na estreia, cara. A melhor estreia, cara. Me enrolei todo agora. Não, pô, cara, o Ultraje, eu não sei, eu tenho a impressão de que ele seguiu uma linha um pouquinho diferente do que acontecia na época, né? Você tinha coisa. Antes de começar de falar, antes de continuar falando do Ultraje, Sorg, por favor, dê um olá aos nossos ouvintes e aos convidados, seu mó educado. Olá, ouvintes e convidados, viados, bichas, todos bichas. Cheiro de álcool. Tava bebendo cerveja até agora. É. Muito aí. Bom. Acabou, Azaghal? Sorg, agora cala a boca que eu e o Codoguinho estamos falando. Quem quiser comer cachorro, tomar vocês tudo. Quem quiser comer cu de cachorro, a hora é agora, hein? Isso. Puta que... Aí, Anubis, essa é pra você, Anubis. É. Continuando, o que eu acho que legal, assim, que você tinha, por exemplo, a Legião no começo, até como sequência, continuando, vindo do Aborto Atlético, né? Você tinha umas letras mais politizadas. Depois, até, quem acompanhou aí os posts do Inferno e seu, né, JJ, lá no MRZ? JJ? Morreu. John Joe? JJ. E nesse momento o JJ morre. É legal que você chama o convidado que caga pro ChutoCast, né? Parabéns. Pô, o cara tava no telefone, pô. Para de levar padura esse cearense maldito. Não. Voltando, enquanto a gente tinha aí, de repente, as bandas, algumas bandas com. Tentando ter um trabalho mais politizado, a gente tinha o Ultraje fazendo uma. Um som, assim, satírico, cara, divertido, procurando ser divertido. E, porra, até hoje é muito bom, cara. Não, cara, é excelente, velho. E o Traje estreou com uma música com alto teor político, que foi inútil, cara. Uhum. Ah, sim, verdade. A maioria das músicas do Traje tem poesia político, pelado com a mão no bolso, né, porra. Não, cara, sexo, cara. Essa música vale até hoje, por causa devido à censura da TV, qualquer merdinha que aparece hoje é cortada. Essa música, porra, é... É, eu acho que assim, igual o Léo tava falando, enquanto o Legião fazia crítica explícita, o Traje também era crítica, só que eles foram pro outro lado, né? Eles foram pro lado humorístico, né? Da coisa. Trajado, né? É. Isso, exatamente. E às vezes o humor é muito mais ácido do que você falar coisa explicitamente, né? Muito mais, cara, concordo plenamente. Pessoal, olha só, eu vou falar merda, me corrijam, mas parece que muitas bandas dessa época também seguiam essa linha aí, só que a diferença é que o Ultraje, ele fazia um humor inteligente, com algo a mais na letra, só sem ser bobinho, engraçadinho. Se não me engano, Camisa de Vênus era uma banda que também fazia muita música bobinha, assim, engraçadinha. Ou eu tô falando merda? Camisa de Vênus, do Marcelo Nova? Foi bem, era muito levado muito lado do humor, né? Mas ficou pra trás do Ultraje. Ah, sim. Até porque o Marcelo... Cara, Camisa de Vênus... O Marcelo Nova sempre foi muito outsider, né, cara? Ele não era do cara que tocava em rádio. Tanto que o Camisa de Vênus, no começo, o nome da banda era Capa de Pica. Capa de Pica, cara. Essa história é sensacional, cara. É, velho. Mas não era. O nome da banda não era, cara. Ele fez isso de sacanagem. O Creed, eles nesse foram... momento, o Creed tá procurando agora a capa dele. Aham, eu tô procurando no cu da tua mãe. Deixa a mãe de tudo fora disso. É, resposta típica do Creed. É, cara. Continua aí. Qualquer discussão você resolve, termina ela mandando uma coisa. Peraí, Creed, cala a boca, porra. Deixa o convidado falar. Não, cara, essa história foi quando o Camisa de Vênus assinou com a Som Livre, cara. E a Som Livre quis bater de frente. Ah, Camisa de Vênus é um nome, não é comercial, não vai dar certo. Aí o Marcelo Nova parou um pouquinho e falou assim: não, tudo bem, a gente aceita, muda o nome pra Capa de Pica. Acabou, foram demitidos. É bem a cara dele, né, velho? Cara, é sensacional, cara. Camisa de Vênus é. Pergunta rápida. Um parêntese rápido pra todo mundo, menos o Creed. Penélope Nova, vocês iam? Do jeito que ela tá hoje? Agora. Mas tranquilamente. Fácil. Oh, meus garotos, vocês só me dão orgulho. Meu namorado que eu porra, ela deve estar tomando tanta bomba que o pintório dela tá maior que o pau do Dadab. Ela tem nariz de porco, mas ainda assim dá um caldo ali, hein? Nariz de porco. Bacon. Verdade. Foi pra fazenda, né? O René prova. Mas tenha mais respeito com os porcos, porque eles são os únicos animais da natureza que transformam verduras em bacon. Agora, Godokin, algo mais a acrescentar sobre o traje, meu querido? Ah, cara, o traje é uma banda que eu acho que merecia mais visibilidade, cara. Ah, mas eles estão. A banda tá sumida, tá tocando, virou a bandinha de palco do programa do Danilo Gentili, velho. É, cara, cara, mas o Roger tá feliz da vida com essa ideia, velho. Sabe o que é? O eu vi uma entrevista. Não foi, eu não lembro se foi uma entrevista de fato ou se alguém conversou com ele e passou as informações. Ele tá meio de saco cheio, ele tá meio tipo. Tá velho, o pinto não sobe mais, entendeu? Tá meio de saco cheio de ficar rodando fazendo show. Então pra ele ter arrumado um trabalhozinho que ele vai lá toda semana, grava, volta pra casa, tranquilo, ele tá feliz da vida. Eu acho que eu li alguma coisa a respeito falando disso, que realmente, lá porque. Ah, é o Danilo Gentili, beleza, mas foda-se. Só que eles têm salário fixo, eles têm um horário. É, entra tal hora, sai tal hora, sabe? Eles têm um servicinho que paga bem, eles fazem o que eles gostam, eles se divertem. E tá tranquilo, sabe? Eles não tem que fazer show, pegar o busão pra ir pro cu do Judas, pra tocar pra meia dúzia de pessoas, sabe? E pra eles tá tranquilo, cara. É, cara, acho que não tem nada a ver. Porra, é a chance da garotada conhecer esses clássicos, né? Vocês viram o disco que eles lançaram com o Raimundos agora? Sim! Eu caralho, eu baixei... Quer dizer, eu fui ali e comprei ele... Eu baixei. Pra quem não sabe, esse disco é o seguinte, é o. Qual que é o nome dele completo, Godokin? É. Peraí, é só o Traje a Vigor. Digital, o Traje a Vigor versus Raimundo só, não é? É. A Batalha do Século. Pesquisando a mídia digital. Raimundos com Caniço? Não. O Caniço ainda tá no Raimundos. O que virou do Raimundos? Porque o Rodolfo virou evangélico, né? É. O Digão assumiu o vocal. Ah, tá. Então, esse disco é o seguinte: é metade do disco Ultraje tocando Raimundos, e a outra metade é Raimundos tocando Ultraje. Ah, legal. E ficou do caralho. Ficou muito legal. Aí eu vi eles no Altas Horas, o Raimundos no Altas Horas tocando Ultraje. Eu vi, cara. Eu esqueci a música agora. Cara, tem um cara babaca que ele é filho do Chico Anísio, eu acho que é o Rizzo Neto o nome dele, esqueci o nome. Não, Bruno Mazeu. Bruno Mazeu. É isso que eu ia falar. Ele bateu, ele foi. É, eu sei que você vai falar, fala aí, vai. Porra, não falei só, falei você. É verdade, Sorg, fala você o que aconteceu. O Bruno Mazeu, ele foi fazer uma crítica, não sei do que, sobre o traje, falando alguma coisa bem idiota, tipo que ele já tava no dia do rock. No dia do rock, né? Eu não quero acabar como Ultraje. Sendo bandinha de palco. Cara, o Roger, ele deu uma resposta pro Bruno Mazeu. Não sei se foi no Twitter, Facebook, foi alguma coisa na internet pública, assim, que caiu na boca de todo mundo. Ele fez um parágrafo, assim, de umas, sei lá, umas 50 linhas, educadamente, fino, cara. Mas assim, mas ele acabou com o Bruno Mazzeo, cara. Ele colocou o Bruno Mazzeo assim pra baixo de formiga. E sim. Um inferno, né? Sorg. Se não me falha a memória, foi alguma coisa que rolou no Twitter. Mas a resposta do Roger foi assim, ele falou algumas outras coisas. Na verdade, não foi tão longa a resposta dele. Mas tem uma frase, cara, que é foda. Que ele falou o seguinte: falou, olha, Bruno, o meu nome e o do Ultraje já tá escrito na história do rock nacional por muito tempo. Não só do rock, ter, né? Da você, cultura nacional. É, você vai ter que trabalhar muito ainda pra talvez um dia ser alguma coisa além de uma nota de rodapé na história do teu pai. Ele falou que ele era a sombra do pai dele, cara. É mesmo. Bicho, mas assim, ele foi educado, ele foi gentil, ele foi fino, ele deu uma resposta nele, assim, cara, que era de cair o queixo. Você falou assim, Bruno Mazzeo, se mata, cara. Viu, Creed? Foi educado, foi fino, foi gentil e deu uma boa resposta. Não precisa falar. Não falou da mãe. Nem precisa falar da mãe dele. Viu, Creed? Viu, Creed? Tudo coisa. Tudo que nem o inferno faz, tá, Creed? Erra o inferno, foda-se. Com essa resposta elegante do Creed, comparável à resposta do Roger. Não puta sua mãe, inferno. Pronto, começou. Caralho. Chega de falar do cu da mãe alheia. Vamos passar pra próxima. Já falamos de muito traje. Deixa eu ver. Johnny Rosse, ou Double J. Por favor, sua banda predileta, ou não, a banda que você odeia, sei lá. Você é da casa, meu filho. Fala o que você quiser. Fala de Tech-Fix. Tá no telefone de novo. Filho da puta, tá no telefone de novo. A minha banda favorita, claro que ninguém sabe qual é, né? É do Batman? Calypso? Legião Urbana, cara. Calypso? Chimbinha? É, Chimbinha, rei da guitarra. Deixa o convidado falar, porra! Pera aí! Fala aí! Johnny Rosse. Double J. Fala aí, Double J. Cara, minha banda favorita, todo mundo sabe, até pelos posts que eu tenho feito junto com o Inferno, é o Legião Urbana, cara. Assim, eu considero mais do que, assim, ser simplesmente fã de uma banda. Eu considero que o Legião Urbana ajudou até a me moldar como pessoa, cara. Porque é muita coisa, assim, que eu era retrógrado, que eu era bobo, que eu era preconceituoso e tudo, caiu por terra com depois que eu me tornei fã do Legião Urbana, amadureci muito. Então é uma banda que até hoje eu escuto religiosamente todos os dias, cara. Eu curto demais Legião Urbana. E praticamente não escuto porra nenhuma das bandas atuais. JJ, mas eu vou te fazer uma pergunta. Legião Urbana construiu seu caráter, ok. Meu também. Mas foi Legião Urbana. Mas não a bissexualidade. Olha aí, ele já levando por trás, cara. Pô, já foi assim. Que isso? Não, a minha pergunta é a seguinte, cara. Eu vou polemizar agora. Foi a Legião Urbana ou foi o Renato Russo? Cara, muita gente fala isso, cara, pergunta isso aí, mas eu acho que o trabalho do Renato Russo deu certo com aqueles dois caras que acompanhavam ele. Eu vou te falar porque eu tô dizendo isso. Eu adoro, eu gosto muito de Legião Urbana, gosto mesmo, principalmente os primeiros discos. Depois, quando ele foi ficando mais depressivo, os discos começaram a dar vontade de cometer suicídio. Eu desgostei um pouco. Mas quando eu, assim, amadureci um pouco mais musicalmente, eu tive a impressão de que, como músicos, os músicos da Legião eram medíocres. Veja que medíocre não é ruim. Medíocre é o cara que não se destaca. A grande força, cara, pra mim, 90% da força da Legião Urbana tá nas letras do Renato Russo. O Renato Russo, pra mim, foi um dos maiores poetas que o Brasil já teve. Mas Léo, sobre o lance dos músicos do Legião Urbana, o Legião Urbana surgiu na esteira do movimento punk, né, cara? Sim, eu sei que isso. Era aquele negócio de, assim, o cara que queria ser músico, ele tinha que ir pro conservatório aprender a tocar e tudo, e de repente aparece aquele pessoal e diz, ó, três notas e senta chibata, cara. Faz aí tu mesmo. Inclusive, tem uma coisa muito, muito interessante do Legião Urbana, que foi a estreia do Dado Villa-Lobos. Que a banda, o Ico Ouro Preto, era o guitarrista do Legião Urbana, e quando marcou o show, o Ico Ouro Preto tinha pavor de palco, e ele simplesmente abandonou a banda. Aí eles chamaram o Dado nunca tinha tocado guitarra na vida dele. Aí eles subiram no palco e disse assim: o que é que eu vou fazer? Ele assim, fica fazendo barulhinho aí na guitarra, cara. Pode deixar que a gente vai levando aqui. É uma entrevista do Renato, não foi? Isso, o Renato falou com a banda toda no MTV. É, faz o barulhinho que tá muito bom. Era tocando Ainda é Cedo. O Renato Russo tocando baixo, o Marcelo Bonfá tocando bateria e o Dado Laia, cara. Vai, faz qualquer barulho aí na guitarra que tá bom, vai, vai, vai. E por sinal, o Renato Russo também era um péssimo baixista, né? Ele não sabia quase nada de baixo. Cara, ele falava. O pessoal falava muito que naquele. Não, assim, no começo do movimento punk, ninguém ouvia porra nenhuma, cara. É, que eles começavam que... aquela barulheira e ninguém entendia nada, cara. É porque eu lembro que eu assisti um especial do Legião, que na minha adolescência foi uma das bandas assim mais importantes. E eu lembro que, assim, o Renato, ele tava com uma ideia muito fixa de ter uma banda. Ele queria porque queria ter uma banda. Só que ele era um péssimo baixista, ele era, assim, me corrija se eu estiver errado, é bem provável que eu esteja. Mas ele era o cara que não tinha muitos amigos, então, e assim, aí pra ele era muito difícil pra ele montar uma banda. Porque, porra, eu não sei tocar, eu não conheço os caras que tocam, então, caralho, né, como eu vou ter uma banda? E aí, eu não lembro porquê, ele foi conseguindo, junta dali, vai dali, e aí saiu o. Que era primeiro, acho que era o Aborto Elétrico, não era o Legião, né? Isso. Isso. E aí, depois... O Aborto Elétrico que era Metza, Legião Urbana, Metza Paralamas, se não me falha a memória. Não, Capital. Capital Inicial. Capital, isso, falei mesmo, Capital. Foram apadrinhados pelo Herbert Viana quando foram pra. Isso, Rio, exatamente. Isso mesmo. Cara, na verdade, o Renato Russo, ele era tão doido pra ter uma banda que ele criou na cabeça dele uma banda. Que nessa banda ele era o vocalista, ele era o Eric Russell. E aí foi daí que veio o Renato Russo, cara. Ele estudava violão, ele estudava, sabe, piano, ele queria aprender a tocar e tudo. Aí foi quando apareceu, ele, pô, não vou conseguir aprender essa porra, cara. Eu levei um ano pra tocar Blackbird. Ele conheceu o movimento punk, ele, pronto, é isso aqui. Agora, ao contrário do que o Sorg disse, o Renato Russo, ele era um cara que ele era o contrário. Ele tinha muitos amigos, ele era assim, uma espécie de catalisador daquele pessoal ali de Brasília. Ele era, assim, o irmão mais velho de todo mundo, sabe? Então foi quando ele chegou, que tudo filho de diplomata e tal, e ele começou, pessoal, olha, dá pra gente fazer uma banda tocando três notas, cara. É aquela coisa, né, o DJ, da filosofia é punk, né, do do it yourself, né, uma porra, tem uma porra assim. Faça você mesmo. É, e o negócio é você ter algo pra falar e vambora, né? Exatamente, é por isso que... Quando o pessoal critica o som do Legião Urbana, é porque a gente precisa situar um pouco dentro desse movimento punk. Goduquinho, o que você queria contar pra gente? Cara, não sei se vocês vão acreditar, velho. O meu sogro que contou. No início, ele é de Brasília, no início da carreira do Legião Urbana, eles roubaram a Kombi do meu sogro pra fazer um show do outro lado de Brasília. Ah, que legal, velho. Caralho, minha Kombi foi rodada pelo Renato Russo, cara. Caralho. Sim, um cara de 30 e cacetada, na época que os caras eram moleques. O cara só escuta baião, ele ia adorar. Ele sabia que era Legião Urbana, ele adorou muito a Kombi dele ter sido roubada, né? Puta, que foda, cara. Pois é. Se ele ainda tiver essa Kombi aí, ela vai virar já um local de culto, né? John compraria. Já era. John Joe compraria. Muito bom. Mas vamos prosseguir. Me parece que o Creed foi resolver assuntos pessoais por alguns instantes, então eu gostaria que o senhor Sorg, o cão bêbado, dissesse algo sobre sua banda preferida ou não. Cara, minha banda preferida nacional hoje eu não tenho, cara. É, até porque não tem como ter uma banda preferida hoje, cara. Mas assim, quando... final dos 80, começo de 90, eu escutava muito mesmo, era Engenheiros. Eu fui criado ouvindo Engenheiros e Guns N' Roses, cara. É... e, cara, eu gostava demais, assim. Hoje eu confesso que eu não me lembro o nome de disco, música, às vezes, toca em rádio, assim, eu consigo cantarolar algumas frases, mas eu não lembro as letras e tal. Mas eu lembro que na minha final da infância, começo da adolescência, assim, principalmente um disco do Engenheiros que emula o madeira, parece que é uma... como, acho que, como se fosse o corpo de um violão, alguma coisa assim. E, puta, eu escutei aquele disco no vinil mesmo, assim, na época que eu tinha um tocador de vinil, eu escutei aquele disco, assim, pra gastar a agulha do meu tocador, cara. Agora, cara, cá entre nós, você entendia alguma letra do Humberto Gessinger? O que ele queria não. dizer? É muita maconha, né, cara? É, cara, o Humberto Gessinger é um cara viajandão demais, cara. Parabólica Mará. Assim, aí ele... porque ele... várias coisas. Ele junta... momentos pessoais da vida dele, então aquela, às vezes a música, a letra faz sentido pra ele, porque é alguma passagem da vida dele, e assim, ele é um cara reservado, então assim, é difícil você saber o que é que ele tá tentando falar. É um grande Morrison do rock nacional, né? Se você não tiver na cabeça dele, pode crer. Se você não ouviu o primeiro disco, você não vai entender o último. Puta merda. Ele usa muito, muito termos regionais, termos sulistas e muitas expressões que são próprias de quem nasceu, criou e morreu lá. Então assim, pô, você saiu daquela região, cara, você não entende porra nenhuma. E junta aquele viajandão do caralho. Então, cara, isso tudo você vai sacar o quê das letras dele? Mas assim, eu gostava demais, cara. Ele fumava erva de chimarrão, né, velho? Que é? Ele fumava erva de chimarrão e fazia música no CT. Eu tinha um Papo é Pop, aí tinha uma música lá, A Violência Travestida Faz Seu Trotoar. Eu achava aquela música mó barata, cara, mas não fazia o menor sentido. Cara, eu viajava naquelas vezes e falei, que porra é essa? Que bosta de letra do caralho é essa? Agora, eu achei interessante o Sorg falar que ele ouvia Guns e... Engenheiros, porque até onde eu sei, posso estar errado, vocês vão me corrigir se eu estiver falando merda, não só o Axl Rose é o dono do Guns, mas o Humberto Gessinger é o dono do Engenheiros, né? Uhum. Exatamente. Porque, porque... Engenheiros é o Humberto, cara. Não... Porque assim, a única banda que eu já ouvi que parece dar mais ênfase no baixo do que na guitarra, cara. Quem é o baixista da banda? Iron Maiden também, é isso. Iron Maiden, Red Hot. É. Mas tá. a diferença é que o Red Hot tem o Flea, um puta de um baixista. O Flea, né? Ele é um baixista sensacional. É, mas como é podcast de rock nacional, foda-se o Flea. Morram todos eles. Todos. Cara, eu... vocês... Puta, não tem... Nenhum de vocês é de São Paulo, né? Graças a Deus. Mas eu morei aí, pô. Você lembra dos Sobrinhos do Ataíde, Cris? Não. Porra, eu ouvi demais, cara. Pô, pra mim, o Ataíde é aquela porra que tava na MTV e agora tá na Interna. Acho que é isso, né? É isso, Léo? Você lembra do Pequeno Wilber, né? Aham. Personagem... Lembra, o Inferno? Você chegou a ouvir? Acho que eu cheguei, cara. Teve um episódio com o Humberto Gessinger, cara. Que foi a única uma coisa fantástica do... Passava na Band, né? Cara, antes disso eu passava no... Quando eram os três, passava no... Acho que no 89 ou no 97. Uma das duas hard rock da época. E tinha lá o Pequeno Wilber, que era um menininho que morria. E teve um episódio que eles fazem isso. Ah, o Pequeno Wilber tava lá passeando pelos alabardos. Quando de repente um cabeludo maluco ruivo chegou cantando músicas infernais pra... aterrorizando o pequenino. Ele vinha lá com... Eu sigo em frente! Pra frente eu vou! Cara, eu achava legal... assim, uma... Eu tive uma época que eu achei bem legal Engenheiros, mas não foi nada que assim... Ah, caralho, que banda foda! Cara, eu curtia muito Engenheiros, achava legal. Cara, acho que do final dos anos 90 também foi só ladeira abaixo, né? Pra eles. Eu acho assim que quando a banda acabou, né? Que trocou os músicos e tudo, a coisa que se só foi realmente Humberto Gessinger, já o negócio desandou mesmo. É, porque eu acho que os outros músicos que... Eu não lembro o nome dos caras, mas que estavam com ele há muito tempo, acho que eles mudavam um pouco. Isso, exatamente. Eles seguravam um pouco essa onda viajandona do Humberto, né? Então acho que fazia mais sentido, era mais um som mais palatável, assim, mais audível. Depois que os dois saíram, acho que o Humberto pirou o cabeção de vez. A banda é minha, vou fazer o que eu quero. Eles brigavam muito, cara, eles brigavam muito, viu? Sim, sim. É, eu sabia altas histórias deles também. Eles brigavam muito. O problema também é que o Guess é um filho da puta egocêntrico da porra, né, cara? Eu nunca vi uma. Eu nunca me esqueci na época do que tava no auge tanto Engenheiros como Legião, que passou um especial do Engenheiros do Havaí na Rede Globo. E entre uma música e outra, ele passava ele, né, falando, dando entrevista e tudo. Aí ele disse assim. O cara olhou pra ele e disse assim, olha, vocês têm o apoio do público e tudo, mas vocês não são queridos pela crítica. E eu acho que chegou um momento em que vocês não estão mais nem aí pra crítica, estão pensando só no público. E ele olhou pra câmera e disse, eu não tô nem aí pra crítica e eu não tô nem aí pro público. É a cara dele, né? Mas rock and roll, olha, cara. Olha só que filha da puta, veja você. Muito rock and roll, né? E você pode criar um paralelo, né? Que o Renato Russo, no final dos últimos shows do Legião Urbana, ele sempre repetia que a banda era só um caminho, né? E, na verdade, a Legião Urbana eram os fãs da banda. É, cara, o Renato Russo já nos últimos shows, ele tava numa de, sei lá, querendo ser um Dalai Lama, uma coisa assim. Cara, ele odiava fazer show, cara. Puta. É, ele tava. Já tava noutra já. Você sabe a história do último show, né, da banda, cara? Obrigado. Nesse momento, o Creed põe no chat. A voz do Jotinho é tão gostosa. Dá um soninho assim. Sabe, imagina, aquele, essa vozinha te deixando boa noite na cama de noite, agarradinha com você. Boa noite. Boa noite. Peraí, porra, vai. Peraí, tá, senão vira zona. Já basta que provavelmente o Sapão vai querer dormir ouvindo a voz do Jotinho agora também. Puta que pariu. Já basta. Dá um jeito. Por favor, continue aí a história do último show da Legião. Eu até comentei no post do Inferno, acho que sobre as quatro estações. O último show, ele tinha um problema pra subir no palco, ele botava uma banca, ele não queria, ele tinha um pavor das coisas acontecer. E o Inferno, que é mais velho, naquele tempo tinha muito esse negócio de você... Tinha muita gente que ia pro show pra jogar coisa no palco, jogar coisa no cara que tava cantando, na banda, e um show em Santos, o Renato Russo lá cantando e o pessoal rebolando coisa nele. Aí uma hora acertaram uma lata de cerveja bem no peito dele. Cara, ele simplesmente se deitou no chão, passou 40 minutos cantando, deitado no chão, sem ninguém ver ele. Encerrou o show e pronto, e acabou, e nunca mais a Legião Urbana subiu no palco. Muito bom. Mas chega de Legião Urbana, né? Já que a gente tá falando de uma bicha, Cridoca, por favor, faça a gentileza de falar de uma banda de sua preferência. Ainda eu só queria dizer que o Jotinho é a nossa Gabriela. Pega a minha pipa, Jotinho. Sobe no telhado, Jotinho. Antes que o Creed comece. Antes que o Creed comece, eu só queria ressaltar o xiste do Godolkin, que escreveu no nosso chat que se jogassem consolos, o Renato ficaria cantando de cola. Pode falar isso. Herege. Não, o chat tá mais divertido que o podcast. Vai lá, Doca, por favor, sua vez, meu querido. Então, já que você falou chega de Legião, eu vou falar de Legião. Mas é um falar que gastou o primeiro salário. Cagou pro apresentador agora. É. Não, cara, é porque, sinceramente, na minha adolescência, eu cagava pra todas essas bandas que vocês estão falando aí, cara. Eu comecei a ouvir Legião e vou contar como que eu comecei a ouvir Legião. O Dadá não tava no podcast, não sabia. Então, eu moro aqui no interior, aqui na Terra Selvagem, né? E, infelizmente, todo mundo que só ouve sertanejo, velho. E eu era viciado em Zezé de Camargo e Luciano. Até comentei isso num post que eu já tinha feito sobre Legião. Lembra, Joaquim? Uma amiga minha que depois tentou me pegar, ela gravou uma fita cassete pra mim com algumas músicas da Legião e me deu pra ouvir. Cara, eu viciei naquela porra de um jeito que, igual já comentaram aí, foi com o Dolphin, se não me engano, né? O primeiro salário que eu ganhei na vida, velho, comprei toda a discografia do Legião, cara, em CD. Foi assim, uma banda que marcou pra caralho, e depois que eu conheci, cara, na boa, o resto era tudo lixo pra mim, cara. O Renato escrevia pra caralho. Ô, Cris, quantos anos você tem, bicho? Oi? Quantos anos você tem? Pergunta indelicada. Não se pergunta idade pra uma mulher. É. Por cima. Por cima. Madama. Eu tenho 33, porra. Idade de Jesus. Caralho! Puta que pariu. Eu me senti muito velho agora. Você falou, puta, comprei toda a discografia deles em CD e tal. Caralho, eu tinha a discografia deles em fita cassete. Mas eu acho que na verdade é porque eu era pobre. Não tinha um... Eu também tinha. Mas, porra, eu tenho dois LPs dele. A discografia de Zezé Camargo e Luciano em cassete, caralho. Aí depois eu gravei tudo por cima com músicas do Legião Urbana. Aí depois eu comprei os CDs, entendeu? Mas desculpe pela interrupção, Cris, de continuidade. Não, aí depois eu comprei o som pra ouvir esses CDs, mas isso aí já foi falado anteriormente. Você tinha pobre... o CD primeiro, depois você comprou o som? É, cara, eu ouvia Discman emprestado de um amigo meu, velho. Bicha pobre, né? Dinheiro com pilha era uma desgraça. Ô, bicha pobre. Já que o Creed insistiu em continuar com a Legião Urbana, deixa eu perguntar uma coisa. Algum de vocês se sentiu compelido a se matar com os últimos CDs deles? Porque tava foda, hein, cara? Ah, cara, eu fiquei muito triste. Não. Porra, como se chama a Tempestade ou o Livro dos Dias? Isso. A música mais alegrinha do disco contava a história do sujeito que se matou com o carro por amor. Caralho! 16, cara, essa música é foda pra caralho. É foda. 16, não é isso? Uhum. É muito depressivo. E conta uma história que era comum em Brasília, porque é uma cidade que não tem, até hoje não tem muita opção de lazer. Brasília é uma merda, cara. Eu já conheço Brasília, porra, um podre lá. É uma merda, cara, aquele lugar. Aí o que acontece? Os playboys vão fazer pega, vão fazer racha. Molecada de 15, 16 anos pega carro do pai e vai fazer racha. Que é o que eles têm que fazer. Aí o moleque se estourou todo. Hã? E a letra era baseada numa história real que ele, exato, que justamente, falou. É, justamente isso. É, o Renato cansou de ver casos assim. Tipos, né, Jotinho? Não, vários casos. De amigos, de jornal. Isso é comum lá em Brasília. Acho que até hoje é comum. Pô, cara, e o instrumental dessa música é muito bom. É, uhum. E tinha a letra e tinha a versão dela em inglês, cara. Que um cara foi lá na EMI e simplesmente apagou. Ai, meu Deus. Puta merda, viu? Deve ter sido o Dadá, com certeza. Isso. Cara dele. Tadinho, Dadá. Cara, mas a Tempestade, cara, é muito pesado. Mas se você for olhar o 5 também é foda, cara. Ah, mas um pouco menos, carro. Cara, porra, o 5 tem Tereníssima, por exemplo, que é... Tem um mundo anda tão complicado. É mais leve. Agora, vocês sabem por que o mundo anda tão complicado entrou, né, no CD? Por quê? Caso de vento do litoral. Renato Russo olhou o vento do litoral, aquela música pesada, pô, esse cara merece um final feliz. Aí ele fez O Mundo Não Tão Complicado, que seria o mesmo cara que encontrou uma outra pessoa. Muito legal, cara. Que bom. Falava isso nos shows, cara. Não, mas isso é bacana, porra. Um pouco de final feliz, né, porra? Depois ele viu que a vida é uma merda e resolveu se enfiar na depressão de vez. Não deu, cara. Ele ia fazer um CD alegre. Tipo, cara, a minha primeira experiência com Legião foi com o Descobrimento do Brasil, cara. Perfeição, pega aquela música. Nossa, né? Maravilhosa. A perfeição é foda, cara. Analisa a letra daquela música. Vamos celebrar a estupidez humana. Cara, aqui é quase um rap, né? Inferno. Hã? Essa letra do Samus é quase um rap, né, cara? Se você for olhar a letra, como ele interpreta. Ela serve como rap, sim, também. E a forma como ele canta também é quase falada, né? Não é? Uhum. É como se fosse um discurso, né? Exato, ela é foda, cara. Ela vai pesada até o chupa final, né? Essa que filho da puta. Seu país só acorde assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Perfeição foi o single desse disco, cara. É muito foda. Foda mesmo. O Descobrimento do Brasil é do caralho. Ai! Que isso? Ale, que entra o é, cara. Um estupro. A Arlequina gosta de Restart, ela não gosta de Legião. Não, ela deve gostar. Eu tô dando uma sacaneada em Legião, ela não gostou e escalou minhas costas, a filha da puta. Que caralho, isso, Léo? Puta, dessa doeu, velho. Caralho. Bom, depois dessa parte da Arlequina, caralho. Vamos passar a Legião Urbana, vai. Tá bom, já que o Inferno tava de mimimi, o Inferno... Não, Inferno, eu não gravo pelado. A porra da minha camiseta, elas atravessam a porra da minha camiseta. Pelo menos hoje eu não tô gravando pelado, né? Às vezes eu gravo mesmo. Quando tá um calorzão, mas isso não foi... É legal que eu gravo de lado pra sacada, cara. Se alguém realmente olhar na minha sacada e tem um, dois, três prédios na minha frente, em tese daria pra ver. Mas foda-se, meus vizinhos, eles que procurem algo no PornoTube em vez de me olhar pelado. Galera, a gente falou bem pra caralho, né, cara? Vamos falar mal um pouquinho? E pra falar mal, quem melhor pra começar do que o nosso amigo Inferno? Por favor, Inferno. Cara, pra falar mal, infelizmente o Rock morreu, né? O Lobão já dizia o Rock errou, errou mesmo. O Rock Nacional tá morto, devidamente enterrado. Claro que de vez em quando surge assim algo. Mas continue, depois eu. De vez em quando surgem alguns espíritos ambulantes por aí, né? Algumas almas penadas, tipo Cachorro Grande, algumas coisas assim. Mas o rock como gênero morreu. Acabou o rock nacional, não existe mais. Qualquer rádio de rock nacional hoje, que toque rock nacional, só vai tocar coisa de 20 anos atrás. Não existe, acabou, morreu. A indústria fonográfica brasileira, ela foi engolida pela música de rápida aceitação, aquela música de produção industrial. E quem faz música de produção industrial? É sertanejo, é pagode, funk. Isso matou, coisa boa. Isso matou a indústria fonográfica. Até porque é uma indústria hoje que vive de passado também, né? Até hoje, Legião Urbana vende muito bem. Hoje em dia, porra, qualquer um que vende 20 mil cópias se acha um sucesso. Antigamente, o cara, pra conseguir algum reconhecimento, tinha que vender 100 mil. Hoje, tu vende 20 e o nego tá dando graças a Deus e o cara aparece no Faustão. Então, a música nacional hoje tá um lixo. O que tem hoje, de MPB, por exemplo, o que tem hoje a música de elevador, Maria Gadu, aquelas porra lá, que canta a musiquinha baba, que fica babando ovo das piores músicas do Roberto Carlos, que nem pra pegar as melhores eles têm coragem de pegar, pegam só as piores. Inferno. Oi. Você tomou Maria Gadu, vou falar uma passagem aqui. A minha sogra tava assistindo TV e viu o Caetano Veloso, uma propaganda do CD que o Caetano Veloso gravou com ela, né? Uhum. Aí a minha sogra falou assim: ah, que legal, o Caetano gravou um CD com o filho dele. cara, é obrigação hoje, né? Cantar música baba e ser sapatão. Cara, eu quase morri. Mas é obrigação. Você pega Maria Rita, Maria Gadu, essas porra toda. É obrigatório. Você tem. Parece que tem. É forma, né, cara? O negócio é pré-moldado. Você tem que ser sapata. Você tem que fazer música emotiva e você tem que babar ovo dos piores discos do Roberto Carlos. Aí aparecem essas merdas aí. É o que o Alan Sieber chama inteligentemente de lesbo folk. É o que tem hoje. Então, porra, o rock nacional, cara, já era. É um quadro na parede. Quem já era também é o Double J, que caiu de novo e dessa vez caiu de vez, né? Bom, foi atender, foi atender o telefone. Só um adendo, O Guduquinha acabou de contar com a primeira. Não falou porra nenhuma, cala a boca. É um guerreiro, né? Caralho, cara. Se não fica em cima do inferno, é foda, né, velho? Cara, não dá mole pro inferno, não, Guduquinha. É. Coitado, Guduquinha. Não, pode falar, O Mo que o diga, né, Léo? Mo sofre, né, cara? Bom, já que o Inferno não teve culhão pra escolher alguém pra falar mal, vamos falar de alguém. Vamos pegar alguém que tava com os. Eu falei mal de todo mundo, porra. Mas não falou mal de ninguém, Inferno. Você falou. Ah, você quer que eu fale mal de quê? De restart? Deixa eu ver no molhado, porra. Quer ver? Eu vou mostrar pra você. Creed! Oi. Fala mal de alguma banda ou de várias delas. Escolhe uma pra você descer o cacete. Kid Abelha, Paula Toller. Primeiro porque ela é gorda. É. Olha sua bunda, Creed. Ela é linda. Paula Toller segundo, é maravilhosa. E segundo que eu já fui num show dela aqui na minha cidade, bicho. Ou na boa, eu acho que transar com cadáver deve ser mais animado, cara. Puta que pariu, que showzinho é engessado, sabe? É sem vida, é... Ah, não, tomar no cu a Paula Toller, velho. Mas ela é assim, cara, ela é meio low profile, sempre foi, ela nunca ela foi... Ela é muito sem sal, velho, na moral. Cara, não, ela sempre foi assim. Aquele saxofonista que ainda toca com eles, o Jorge Israel, acho que é isso que ele chama. É, Jorge Israel. Isso. Muito bom, ele ainda tá no Kid Abelha? Acho que tá, cara, mas o Kid Abelha deu uma parada, né? Deu, eles sumiram de começo de 2000, mais ou menos. Foi na época que eu acho que a Paula Toller foi gravar um disco solo. Foi gravar, ou tinha gravado, não sei. E aí ela tava mais voltada pro disco solo dela. Aí o Kid Abelha meio que deu uma morrida mesmo. Ah, recentemente acho que eles tocaram lá no Pão de Açúcar. Não, eles já voltaram. Eles voltaram com o acústico, né? Aham. Uhum. É, foi exatamente. Pô, foi o show do acústico que no Pão de Açúcar. O acústico é antigo, cara. Que, aliás, é modinha. É, no começo de 2000 era modinha pra todas as bandas, né? Fazer mas, disco cara, acústico. Já que o Capitão vinha... morreu. Então, já que estão falando de acústico, pô, velho, o acústico do Titãs e do Capitão Inicial, eu acho eles foda pra caralho, velho. Foda, muito bom. O Capitão morreu depois do acústico, né, cara? Só lançou de bosta depois do acústico. Ele ficou pop, né, velho? Aí depois ele voltou a regravar músicas dos anos 80. E depois eles regravaram o disco do Aborto Elétrico e tal. Sabe aquela chupação de saco do Renato Russo? Isso, exatamente. É o que eu falo, né, cara? Hoje, pra vender, você tem que ficar ressuscitando o cadáver. Pra você fazer coisa boa hoje, não tem, cara. Impressionante. Você tem mais umas penadas tipo Cachorro Grande e tal. O pessoal do Nordeste, né? Os Móveis Coloniais de Acaju. Mas é uma música muito regionalizada, né? Não é uma música que, porra, que vai tocar no Brasil inteiro. Mas é boa. Eu gosto, curto. Ô, Inferno, você gosta de Circo Mágico também, essas porra, não? Circo Mágico não. Eu não conheço, cara. Teatro Mágico, velho. É teatro mágico. Foi mal. Isso, Teatro Mágico. Não conheço. Tem uma pira nisso aí. Não conheço. Vou até buscar depois pra ver. Isso é música de comunistinha de faculdade, de maconheiro de faculdade, né? Não, cara. Na moral. É, isso aí e aquele cordel encantado lá. Não pare cordel do fogo encantado. Opa! Opa! Temos um maconheiro de faculdade no. Vai lá, Guduquim, defenda! Não, cara, eu gosto dessas músicas que pegam músicas regionais e misturam com rock, cara. É, não, Móveis Coloniais de Acaju era nem minha toada, eu acho legal. Ah, Raimundos foi assim no primeiro disco, depois saiu. Raul, pô, Raul misturava baião com rock. Cara, Raul, porra, a gente não falou de Raul até agora, né, cara, que nem, maldade. Nem de Paralama, seus hereges, filhos da puta. Nem de Paralama, seus merdas. Vamos falar de Raul. Raul é cara, Paralama, velho. Paralamas me lembra uma coisa muito errada. O quê? Manda ver. Eles fizeram um show há pouco tempo aqui, velho. O Herbert Viana tocando e tal, no meio do show, ele gritou: tira o pé do chão, eu não aguentei, cara. Puta que pariu. Ah, tira você primeiro, Herbert. Tira ele, eu não aguentei, cara. Eu devia ter gritado assim, eu sou hipócrita. Cara, foi muito legal no acústico deles, que tava ele na cadeira de rodas, careca, e na época, acho que no, cantou lá também o Nazi, que tava com aquela puta costeleta de Wolverine. Cara, eu olhei assim, caralho, são os X-Men, o Xavier e o Wolverine. Esse é outro maluco também, né, cara? Ô, gente, o Ira. Né, cara, brigou com a banda toda. Vai, vamos falar. Vamos botar a ordem na casa aí, que ele tá falando que vamos. O último que acabou falando agora foi o Creed, depois a gente começou a falar bem de novo. Eu tô vendo que ninguém vai querer falar mal dessa porra. Vamos deixar convidado falar. Meu cara Double J, você que tá aí quietinho? Você está aí? Cara, o Double J tá com algum problema lá. O telefone. Cara, tá... Eu tô aqui. Ah, meu garoto. Tá chupando rapadura. É delay? Será que não é delay, não? Cara, deve ter um delay fodido lá pra onde ele mora, então, viu? Porque ele mora em Fortaleza, é longe. Na interior, cara. Cara, eu perguntei, ele demorou uns 6 segundos, velho. O satélite de delay é de 1 segundo. Eu moro perto da praia, cara. Internet a lenha, cara. Vai lá, meu querido, fala de uma banda que você gosta ou que você desgosta. Fala lá, fala qualquer coisa, cara. Fala qualquer bosta, só pra rimar. Ah, cara, não vamos falar de Raul, não? Vamos? Começa aí. Cara, Raul é foda, cara. Pronto, apresentação. Muito original, muito bom. Ah, cara, o Raul. O que eu acho mais incrível no Raul é que tá com quanto tempo que ele morreu? Ih, bicho, 30 anos, né? 89, não foi? Morreu em 89, cara. E aqui, meu. Tem um pouco mais. Pegando assim a deixa assim que eu moro no interior. Cara, aqui tem muito fã do Raul Seixas, esse garoto de 17, 18 anos, cara. A música dele até hoje, assim, faz muito sucesso no meio aqui. Aqui no Ceará toca muito Raul Seixas, cara. Pô, cara, vai ter rock com Raul, cara. Acabou o podcast, né? Alô? Não, pera aí, vamos esperar o Léo se resolver com a Arlequina. Caralho, continua aí! Porra! Tá fazendo barulho de fundo! Eu não tô falando nada porque eu não tenho nada pra falar, vai, continua falando. O primeiro clipe que eu assisti, cara, assim, o primeiro clipe nacional foi com o Raul Seixas, passou no Fantástico. Ele fazia vários desses vídeos pro Fantástico, né, cara? É, cara. Que de podre. Mas é a época, né? É pra época de querer alguma coisa revolucionária. Mais do que fazer um clipe. Mas o Guita, o clipe do Guita, até que tinha uns efeitos maneiros, cara. É tudo que era chroma key, né? Mas porra, pra década de 70. Uhum. É, então, pra época que ele fazia, cara, era assim, hiper, ultra, mega pra Frentex. Uhum. Não, é maneiro. E pô, o cara. É, o cara criou um fã-clube do Elvis Presley, velho. Uhum. É sério? Foi ele que criou, né? Eu não sei se ele criou, mas eu vi a carteirinha do clube que, dele, né? Do ele clube criou. Ele era o presidente. Ele era, exatamente, uma porra dessa. Ele começou cantando em inglês, não foi, gente? Começou cantando em inglês. Mas ele cantava a música do Elvis. Ah, ele era muito bom. Ele, Marcelo Nova, porra... É aquilo, cara, uma época de criatividade que não tem mais, cara. Imagina um cara cantando Eu Sou a Moça que pousou na tua sopa e depois começar um ponto de macumba, cara, na música. Ah, cara, você já viu o CD ao vivo dele, cara? O disco não, ao vivo dele? Não, tem uma hora, cara. Ele, é só a música dos anos 50, só rock antigo. Aí ele para uma hora e fala assim, pô, tem um dicionário da censura e tal. E tem palavras que não podem ser. Nesse dicionário tem palavras que não podem ser usadas em música, em TV, em nada. Vi. Da aranha. Ah. Aí aqui tem aranha, eu fui o percursor da aranha e subi no. Cara, ele emenda, cara. Ele tá cagando pra censura nessa hora. Ele fala. Não, ele fala que sim, que de início não tinha, né? Daí por causa da música dele. Aranha colocaram pro... aranha. É. Mas Godoki, é isso que é a atitude rock and roll que hoje em dia não morreu, cara. Não tem, cara. Uhum. Não tem. Hoje é tudo por estúdio, cara. Hoje é tudo... O estúdio monta a banda, o estúdio cria a música, a pra banda só agradar a massa, né? Começou com RPM isso no Brasil, né? Começou com a Jovem Guarda, pra falar a verdade. Já depois veio o RPM e hoje é o Restart. É, mas assim, uma música feita como lata de sardinha sempre teve, né, cara? Sim, cara. Só que havia espaço. Hoje não tem qualidade. É, mas havia espaço pra experimentação, pro novo, né? Hoje em dia não tem. É impressionante. Hoje em dia, até tem, né? Se você buscar uma space. É o nicho do nicho, né? É, mas é nicho, exatamente. É o cenário underground que todo mundo fala por aí, né? Uhum. E mesmo quando você busca assim, cara, não sei, eu não tenho achado nada que seja tão interessante quanto o que eu ouvi há 20 anos atrás. Pode estar sendo um velho rancoroso, mas não me apetece nada hoje. Inferno, você é um velho rancoroso e sonolento. Godokin, por favor, fale de alguma banda que te apeteça ou que não te apeteça. Uma banda que eu gosto pra caralho? Ou que você odeia pra caralho, é seu critério. Fala de Restart, sei lá. Não, fala de uma banda que eu detesto mais ainda, cara. Charlie Brown. Ah, oh, meu garoto! Aí, mano. Cara, que merda de banda, velho. Que merda de componentes de banda, cara. É. E tem gente que não, porque o Champion é foda, porque o cara. Não, cara, eu detesto. Detesto. Ixi. Detesto mais do que eu curto, cara. Olha lá. Olha lá, começou. Ah, primeira vez que eu vi aqueles caras. Sabe assim, quando você tá na praia, você tá com a sua namoradinha na praia, tal, tranquilão. Aí aparece aquele maconheiro folgado. Sabe, uhum. Aquele cara babaca que quer fumar maconha do teu lado, a vez que tu levanta pra dar umas porradas no cara, o cara sai correndo. Uhum. É, aqueles caras bem escroto. O Chorão é assim. Você olha pra ele, dá vontade de ter um soco na cara dele. Ele tem cara de escroto, ele é escroto. Sim. Ele é escrotidão em pessoa. É, ele tem cara. É tipo o Neymar, cara. Acho que deve tipo ser mal de Santista. Será que é mal de Santista? Deve ser água, aquela porra daquela água podre de lá. Só pode ser. Cara, eu sempre imaginei que a melhor forma de. A forma definitiva de marcar o Neymar seria com três homens. Dois seguravam ele e um com um cano de chumbo quebrava os dois joelhos dele. Não, uma pessoa e um 3-8, cara. Melhor maneira. Foi isso. Mas ele não canta, vamos voltar a falar mal do Charlie Brown. Que um 3-8 também resolveria bem. Porra. É, ele é escroto, ele é babaca, é. Sei lá, ele é nojento. Olha pra cara dele, aquela cara de gordo desleixado, sabe? Aquela coisa. Ele não tem postura rock'n'roll, ele tem uma postura de merda. Cara, ele anda de skate no palco, cara, pelo amor de Deus. É, babaquinha. Que beleza, né? Quer fazer pose, quer bancar o fodão e isso acaba sendo babaca. É, isso é, ele é poser pra caralho, isso é verdade. Ele é muito poser. Não, cara, eu tô imaginando isso. O cara andando de skate no palco. Na Inglaterra tem o Rob Halford que entra com uma Harley. Beleza, muito bom ser skate. A gente tem skate no cu, da puta. Nice skate, bro. É. E as letras? A letra sempre eu sou fodão, eu sou o cara, eu faço isso, eu faço. O cara é um bosta. Concordo. Alguém discorda que Charlie Brown é uma banda de. Não tem como. Será que vai ter cuequinhas de skate que vão chiar nos comentários falando, ai, vocês não sabem de nada, Charlie Brown é o máximo. Eu conheço muita gente que é doida com o Charlie Brown, cara. Se aparecer, eu dou ban. Viva a democracia! Viva a democracia, o caralho! Sorte é nossa! Caralho! O inferno! Vamos lá! Sorg, você, por favor, cite uma banda de. Sei lá, fala aí! Fala, cara, seu bêbado! Já que estamos falando de banda ruim, cara. É, o que atualmente o Sol que tem, eu mais do que eu odeio o Charlie Brown, cara, eu odeio o Fresno. Não sei se vocês já ouviram essa porcaria, cara. Não conta como rock, cara. Ah, não, cara, mas não, hoje pra mim, não. Tudo que diz que tem guitarra, baixo, bateria, eles consideram rock, né? E porra, que coisa ridícula, cara. Um emo, um depressivo, meio bicha, puta merda, cara. O Fresno é um que é tipo uma cópia piorada do Restart. Cara, eles não são coloridos, mas o som é ruim igual. Ele é mais parecido, sabe com o quê? Com o NX0. Ah, com o emo X0? Tá. É. e todas descendem do CPM-22. Nossa, é verdade. Ah, desenterrou essa, hein, cara. Que é uma cópia do Blink-182, que é uma bosta também. É, é zero, verdade. Cara, que tristeza. Tá me dando uma tristeza de estar ficando velho, cara. Ver isso? Cara, não tenho não, assim, eu tenho até alegria, eu tenho tristeza por esses jovens, cara, que, porra, a minha filha, tadinha, ela gosta, ela curte rock and roll, mas ela procura, mas ela não acha, não tem onde. Não tem. Entendi. Tristeza então, pra eles. Então eu daria uma sugestão pra você mostrar pra sua filhota, pra você mostrar pra ela o que é rock and roll de verdade. Que é uma banda que eu gosto muito, que eu conheci tarde, né? Ela já existe há um bom tempo. Mas que puta que pariu, cara. É, pra mim, hoje é a melhor banda que tem na ativa, que é a banda das velhas virgens. Ah, muito bom. Você acertou o nome do Kim? Mas ela não pode ver isso não, porra. Ela é menor de idade. Eu tava escutando antes do podcast, cara. Os caras são foda. Claro que pode, inferno, porra. Todo mundo pode. É uma banda porra. Família, cara. É assim, toda puta mora longe, né? Não, cara, sério, ó, eu tô com o CD deles aberto aqui. É só música de família, cara. Só pra escolher. Essa música foi feita pro Jatinho. Abre as pernas, fruto velcro, beijo de corpo, a minhoca que acende o rabo, toda puta mora longe. É a música do Jatinho. Cara, tem outra, porra! John Joe, você vai ter direito à réplica, tá? Cara, Rafaela, eu amo a sua mãe. Você até que é gostosa, mas a velha é muito melhor. Cara, ô Léo, isso é leitura de comentários do Baile dos Enxutos ou é letra da música? Pidoca, como é que é? Eu não gosto nem de te ligar, tenho medo de dar bandeira. Se ela me fala, quando ela me fala alô, já me baixa uma tremedeira. Se ela não fosse casada, eu lhe passava uma cantada. Sua mãe é tudo que eu quero. Eita, veinha ajeitada. Pô, cara! É poesia pura. Foda, é poesia pura. E assim, cara, velhas, a atitude deles é muito rock and roll, cara. Os caras falam basicamente de cachaça, mulher e rock. E da mãe. E da mãe! Eles querem comer a mãe dos... Ou seja, é um BDL musical, né? Mas, cara, eles também têm umas coisas assim, muito, umas letras muito fodas. Tem uma música deles chamada Senhor Sucesso, que, cara, ela é do caralho, cara. É uma letra extremamente crítica. Fernando, música foda, né? Falando desse boom que teve de falsos sambas, falsos sertanejos, né? Então, por exemplo, os caras falam... Eu vou te ensinar uma dança babaca para pegar umas gostosas e pôr pra rebolar. Vou sair dizendo pra todo o país que é música do meu lugar. Eu vou dizer que sou da Bahia e vou virar superstar. Mesmo que sabendo que tem bem mais que isso por lá. Porra, é muito foda essa letra. Ah, isso é muito bom isso. Cris, quer falar? O Cris assim, quer falar. Eu tô ouvindo aqui o Léo falando essas letras assim e tô aqui pensando, e tentando fazer um paralelo com essas bandinhas que estão aí, que se dizem rock and roll atuais, né? Cara, o mundo tá numa bundalização, num politicamente correto tão assim irritante, velho. É tanta. Você vê esses programas de auditório com o pessoal que gospel, que vai lá cantar e babar, e todo mundo chora, bate palma. Se você bota uma banda dessa que tem uma atitude mais rock and roll, o pessoal começa a ter convulsão, vai ligar pras emissoras, fazer todo um escândalo. Cara, o mundo atual, eu acho que não aguenta mais esse tipo de espontaneidade, velho. O mundo se encontrou. O rock não tá chato. Não tem mais espaço, cara. O rock morreu nesse mundo atual. Eu tô falando merda? O que vocês acham disso, cara? Eu concordo, cara. O negócio que a gente sempre discute aqui, saindo um pouco do rock, mas falando... A gente sempre fala que essa geração de hoje não gosta de ler, não gosta de ler um livro, de absorver cultura. Eu concordo com isso aí, cara. É uma geração de bunda mole, cara. Eles não gostam de nada que saia daquela zona de conforto, nada que eles tenham que pensar um pouco mais pra absorver uma ideia. Eles querem tudo mastigado, tudo pasteurizado, tudo pronto, cara. É uma geração de bunda mole. Não, cara, se você faz um comentário que é um pouco contrário ao da maioria, o pessoal vem pra cima de você. Porra, tira ele daí, bloqueia ele, exclui ele. Cara, é um troço assim, é um fascismo, né? É a tal ditadura do politicamente correto, cara, que tá foda, velho. Assim, então, Grinch, você não pode pensar diferente, né? Você pensa diferente da maioria e é uma ofensa. Não, cara, exatamente, cara, o Godoki mora mais ou menos na região aqui que eu moro, e ele deve passar pela mesma coisa, porque assim, a gente curte o mesmo tipo de som, que o heavy metal e tal. Cara, essa região aqui que a gente mora, cara, é predominada por sertanejo e funk. E cara é a mesma que a minha aqui, a gente poucos quilômetros de distância. Se você sai disso, cara, se você sai dessa zoninha, dessa areazinha, dessas músicas medíocres, eles olham pra você tipo, você gosta disso? Dessa banda barulhenta, sabe? Foda-se, cara. E além disso tudo que você tá falando, dessa ditadura do medíocre, cara, é também uma falta de respeito do caralho, porque eles não aceitam que você gosta de uma coisa diferente, que você lê alguma coisa diferente, que você não assiste a novela das oito, sabe? É foda, cara. Não, cara, esse negócio de... A música hoje tá sem valor, cara. Você pega e fala, ah, que você gosta? Ah, eu gosto de forró. Você vai ver Fala Mansa, essas merdas assim, que lançam hoje pro sertanejo, que acho que é forró. Cara, a minha namorada, ela tem descendência nordestina, cara, e ela gosta muito de Luiz Gonzaga. Muito cara, pega foda pra caralho. Cara. Eu que gosto de rock e metal, é difícil gostar alguma coisa fora disso. Eu acho a música sensacional, cara. Aí você pega esse povo, não, isso não é forró não, forró é... Aviões forró. Calcinha preta. Por falar nisso, o nosso forrozeiro oficial é Jotinha, por favor. Manifeste. O cara que é nordestino, automaticamente ele é forrozeiro, né? Já nasceu com uma sanfona que eu estou dando na barriga. Ah, cara... A Luiz Gonzaga é foda. Agora, dentro do que o Sork tá falando, eu acho que é bem isso, cara. Hoje só tem visual, cara. Não tem conteúdo nenhum na música, cara. Hoje você tem que fazer uma banda, o cara bota uma roupinha colorida, passa 3, 4 horas no cabeleireiro, fazendo uma doidice lá no cabelo e pronto. Aí vai e canta uma música de merda que ninguém sabe nem o que diabos o cara tá falando e pronto, tá sucesso. Ninguém se importa com o conteúdo, cara. Acho que foi o Sorg falou bem, ele é uma musiquinha pasteurizada. Exatamente. E esquecível. Uma coisa rapidinho, assim, o Godokin falou que da namorada dele e tal. Aqui em casa eu tenho um caso parecido, porque a minha esposa, ela foi criada em roça e com sertanejo, não sei o que lá. Cara, eu escuto o sertanejo com ela, o sertanejo de raiz. Aquele de aquela moda de viola mesmo, antigo. Tonico e Tinoco, Milionário José Rico, Irmã Galvão. Velho, você pega o sertanejo de raiz com essas porcarias que tem hoje, cara. Até dentro desse estilo que é popular, você vê o tanto que o negócio é desvalorizado. Tanto que hoje é uma musiquinha bunda, cara. Porque o sertanejo de raiz, eles tinham alguma coisa pra dizer. Cada música é uma história, cara. E uma história foda pra caralho, do cara que saiu do cu do mundo. Triste, né? Menino da porteira, música linda. E, cara, o cara saiu do cu do mundo, ele andou 500 quilômetros, cara, num cavalinho que tá morrendo, sabe? Porra, cara, é sensacional. Agora você pega essas bandinhas aí de... Pô, sei lá, cara. Mas que merda. O cara tem pra falar da namorada dele, que ele tá se matando num copo de cerveja porque ele foi chifrado, mas mesmo assim ele ama... Porra, cara, vai tomar no cu, dá um tiro no cu, cara. Vamos deixar a coisa bem clara, assim, a questão não é... Eu até falei, a indústria e tal, mas deixa eu me corrigir. A questão não é indústria, a questão é, as pessoas estão mais burras. A questão é essa. Simplesmente é isso, as pessoas estão mais burras. As pessoas querem tchu, as pessoas querem tchá. As pessoas não querem pensar. Não, cara. Elas querem isso. Cara, eles querem isso, cara. Não querem nem mais falar a língua portuguesa. Elas não querem mais falar em português. Eles querem tchu, querem tchá, ou eu vou te mostrar o lererê. Inferno, inferno. Se tu tá numa festa, saca? Numa coisa assim mais crachada, beleza, eu não acho que é ruim ouvir uma música com coreografia, assim, passar o tempo foi. Mas, velho, só ficar nisso, porra, não ajuda nem. Ouvir isso no carro é foda, cara. É a questão da parcimônia. Se botar um treco pra ouvir de bobeira. Cara, as pessoas não querem e não conseguem. Hoje em dia não é nem mais questão de querer, elas não conseguem mais ir além disso. Não rola. Sabe, você pega qualquer moleque de ensino médio hoje, manda o moleque fazer uma redação, manda o moleque fazer interpretar uma letra do Renato Russo. Não vai sair nada. A geração é burra, cara, é demais. É burra. Igual as pessoas que fazem poucos falando que o doutor Estranho não vai estar mais no filme do Thor, não é isso? Olha aí, deixa o menino quietinho. O menino não tá aqui. Ele nem tá aqui pra se defender. Ele... por isso mesmo, porque a gente chamou esse filho da puta pra estar aqui. Não, mas ele comparado com essa geleia geral que tá aí, cara, ele é um gênio, porra. Tadinho. Ele sabe escrever e sabe falar direito, cara. Já é um. Cara. Coisa. Porra, olha o Tolkien, porra. Deixa o cara. Agora o pessoal. Pera, fala, Chatinho. Agora eu acho assim: o pessoal mais antigo também, que continuou na ativa, também não segurou a bola, não, né, cara? Eles também caíram muito, baixaram muito também, cara. As bandas que ainda existem, tudo, o pessoal mais antigo, eles também não seguraram a bola, não. É, cara, Humberto Gessinger bitolou. O Capital tá um lixo, cara. Titãs sumiu, acabou. Titãs acabou. Barão Vermelho também é aquilo. O Frejá quer fazer hoje. Ele tem dois shows, o Frejá. Ele tem um show que é pra galera pular mesmo, pra sair do chão, música tapa, pá, alegre. E um show mais intimista, que ele canta músicas mais dele e tal. Da carreira solo dele, da que é mais românticazinha. Que aí ele faz experimentações, faz coisas novas, mas é pra públicos pequenos, de 50, 100, 200 pessoas, não mais do que isso. Entendeu? Por quê? Porque o novo é virou coisa de nicho. A Patuleia não quer saber de novo. A Patuleia quer tchu e quer tchá, entendeu? Quer fazer o lererê. Quer sair do show e ir pro motel. Porra. Quer ir Dot Han e fazer 360, não é isso? 180, sei lá que porra é. Sei lá, cara. Eu sei que tá muito estranho. As pessoas estão burras mesmo, estão estúpidas. Hoje em dia não dá pra conversar mais com as pessoas, sabe? Não dá. Não dá. Ninguém quer incomodar ninguém. Incrível. São duas coisas. Uma é a questão de que, como disse o Sorg, tá pasteurizado. A outra é que realmente as pessoas têm... Antes eu ouvia que era preguiça mental. Hoje eu sei que a pessoa simplesmente não... É burrice, Léo. É burrice, cara. Exato. A pessoa não sabe usar o cérebro. É simples assim, sabe? O lance da pasteurização, ó, eu, por exemplo, tava falando do Velhas. O Velhas se apresenta como a maior banda independente do Brasil. Eles são independentes porque nenhuma rádio vai tocar a música deles. Nenhuma rádio vai tocar uma música chamada... Nenhuma rádio vai tocar Senhor Sucesso ou uma música chamada Tudo Que A Gente Faz É Pra Ver Se Come Alguém. E mesmo que tocasse uma Senhor Sucesso, as pessoas não iam entender. Assim como hoje, se você pegar uma letra um pouco mais complexa de um Renato Russo, como disse como vocês disseram, você pega um moleque, ele não vai conseguir interpretar. Mas olha só, Léo, inferno, pessoal. Você olha o contexto histórico, político, social, né, dessas bandas anteriores aí, eles viviam na época da ditadura, saindo da ditadura, saca? Assim, era uma coisa mais complicada, eles tinham mais o que falar, mais o que expressar. O que a geração de hoje em dia tem pra reclamar, pra protestar? Porque, cara, tem tudo, pai dá tudo, é largado, é tudo liberado, basicamente. A grande maioria. Então eles vão protestar contra o quê? Não, você cara. Contra o quê? Contra a conexão de banda larga que tá lenta? Mas, bicho, assim, eu acho que... Então, me ajuda a desenvolver essa ideia. Eu tô falando mesmo. Boa música, não necessariamente, tem que ser música de protesto. Não, eu sei, inferno, mas só que, assim, o contexto do pessoal é tudo muito fácil, é tudo muito mastigado, é tudo muito na mão deles. Eles não têm que esquentar a cabeça com nada, entendeu? Então, isso reflete na música. É música de... de momento, de curtição só, ponto, acabou. Não tem mais nada naquilo ali. Ah, bicho, sei lá, eu acho que quando, por exemplo, você tá entrando na adolescência, você tem uma série de questionamentos, se você for buscar um pouco mais dentro de você, for procurar um pouco mais de cultura, for ler o pessoal, por exemplo, da geração beatnik, geração da década de 60, você vai ver coisas que tem a ver contigo, você pode produzir coisas interessantes a partir daí. A questão, porque os conflitos são atemporais, até conflitos internos. Mas não há essa iniciativa, não há essa vontade, não há essa capacidade. É, uma coisa que o Chris falou que é interessante, que geralmente, realmente, assim, antigamente eles tinham um contexto político, ou sei lá, um contexto histórico, assim, de alguma coisa. Até econômico, até financeiro, né? Que hoje em exato, dia é mais tranquilo. Que acontecia na época, que também servia de base. Mas mesmo, e agora eu concordo com o Inferno também, mesmo não tendo isso hoje atualmente, porque é tudo muito mais fácil, é tudo conectado, não sei o quê. Tem outras saídas, outras coisas que eles poderiam muito bem servir de usar de base para compor boas músicas, para escrever boas letras, só que também a galera tá cagando, eles preferem uma coisa muito mais fácil, muito mais rápida e que vai tocar na rádio e a pessoa vai conseguir cantar depois ouvindo uma vez só. É aquela música que ouve numa cagada, né? Sim. Não, no ponto de ônibus, que tiver alguém. Aqueles desgraçados com o celular sem fone. Puta, se tiver tocando essas porcaria aí, cara, isso fica na tua cabeça e você quer não, você sai cantarolando essa merda. E a música de hoje é pra isso, cara. É pra grudar na tua cabeça e pra fazer aquilo ficar te martelando o dia inteiro e de uma forma ou de outra você vai acabar consumindo. Você não. É, a pessoa, o público-alvo daquilo vai acabar consumindo e é pra isso que serve. Tu quer ver uma desgraça, cara? Eu contra-ataco com a Hard Day's Night dos Beatles. É facilmente pegável na cabeça. Eu contra-ataco com tiros. Rapidinho, Creed. Né, velho? O conceito do pop sobressaindo. Pera, repete, eu não entendi, desculpa. Eu ou o Inferno? Você. Não, fala você. Então, isso que você falou aí, Léo, Inferno, rapidinho. É o conceito do pop, né, se sobressaindo em relação a tudo. Contaminando todos os estilos musicais, né, cara? Acho que não é nem do pop, cara. Tem música pop. É o pop burro, cara. É pop burro, a questão é essa. Então, Michael Jackson era pop e era foda. É, a questão é ser pop. Você quer ver uma desgraça, cara? Pera aí, vamos aí. Peraí, que tá Amazon, né? Um de cada vez. Peraí, vai, Inferno, fala. Você quer ver uma desgraça? Uma desgraça, total desgraça. Assim, aquela coisa de puta merda, dá um título na minha cabeça, mas ou então desliga essa merda. Música evangélica. Pelo louvor do amor do Senhor, cara, no altar, caralho, gente. Todo artista evangélico tem um CD chamado Te Adorar. É velho. Verdade. Velho, cara. Que coisa, sabe, que coisa monstruosa, cara. É uma aberração. Música evangélica é uma aberração. É um negócio... Cara. Propositalmente mal feito, velho. Eu concordo. Eu moro mais ou menos no centro do bairro. E eu ando com a minha cachorra, assim. Eu vou de um extremo do bairro ao outro. E aqui, cara, uma vez eu tava andando tava passeando com a minha cachorra e minha esposa tava junto. A gente contou, eu acho que 7 ou 8 igrejas evangélicas, cara. E tem um determinado horário, eu não sei se é na quinta, que eu saio pra passear com ela, depois que eu chego do trabalho, bicho, todas estão tocando ou cantando alguma coisa. Ninguém canta bem, cara. Todo mundo parece... Pra você ser evangélico, você tem que ser desafinado. E você tem que cantar mal. Puta que pariu, cara. Dá vontade. Sorry. Eu discordo. Pra você ser evangélico, você tem que achar que Deus é surdo. Para nossa alegria. É daí pra pior, cara. No dia que você vier aqui em casa, eu vou dar pra você pra ouvir. É daí pra pior, cara. Porra, é isso que tu me oferece pra ir da tua casa? Da puta. Não quer que eu vá? Fala logo, porra. É uma desgraça. Eu não sei. Assim, não existe o pior. Eu sou no mesmo nível. O moleque ouvindo funk sem a porra do fone de ouvido. Ou a porra da vizinha ouvindo música evangélica às 7 horas da manhã enquanto lava roupa. São dois desgraçados que não respeitam o ser humano, não respeitam o semelhante. São dois filhos da puta ouvindo música de merda. É, são dois filhos da puta ouvindo música de merda, não tem diferença. A velha evangélica, que ouve a música evangélica. A velha evangélica e o moleque panqueiro são dois escrotos filhos da puta que tem que morrer. Aqui em Minas, aqui em Minas, cara, em Minas tem a mania do som alto em carro. Eu não sei se aí no Rio. Você não faz ideia, Sorg. Cara, eu trabalho no centro da cidade, numa das ruas principais daqui da cidade. Cara, é assim, sem brincadeira, tem hora que é de 10 em 10 minutos, passa um desgraçado com aquele tum tum tum e o vidro da minha janela tremendo, ou então, cara, aquele funk desgraçado de horroroso, e puta que pariu, cara, é foda, meu Deus. Muito bom. Se você pensar, não pode falar, não. Vai, Kodokin, depois que você falar, eu falo, e a gente já segue. Não, cara, se você pensar hoje, cara, a mídia de massa já tá englobando essa merda, cara. Olha a Globo. A Globo tem duas novelas que falam de coisa brega. Tem duas novelas que só tem música bicho, cara. E, cara, você sai na rua, tá tocando essa bosta, cara. Cara, e 80 pontos no Ibope a novela das oito que tem essa porra dessas músicas. Velho, é aquela coisa. Lança Mega Saga, vende pra cacete. Lança Before Watchman, vende pra cacete. Vão continuar fazendo isso. A mesma coisa pras novelas, velho. Ah, pessoal, mas peraí, gente. O podcast sobre a audiência da novela das oito vai ser outro. A gente vai chamar o Bugman pra isso. Boa! Cara, a gente precisa fazer um podcast TV aberta com ele. Mas depois a gente pensa nisso. Pessoal, já tem um bom tempo de podcast. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer nossas considerações finais. E quando for fazer a consideração final, cada um fala de uma última banda que preferir. Que já tem convidado aí chorando que não falaram da banda que ele queria, né? Que gratuito. Não é assim. Não é assim. É assim. Tô aperreado. que deselegante. O nosso ouvinte provavelmente nem imagina quem que é, então vamos começar tô com arretado, o Double J. Né? Por favor, JJ, suas configurações finais e fale de uma banda. Cara, eu vou agradecer mais uma vez o convite e dizer pro pessoal que tá ouvindo, que eu não sei qual é a idade do pessoal que frequenta o Baile dos Enxutos, mas meu filho, se você for jovem, Gandalf, te amo, papai. S2 coraçãozinho. Vai, segue, vai, JJ. Se você for jovem, pesquise um pouco, escute um pouco de música dos anos 80, pelo amor de Deus. Saia desse negócio que tá tocando na rádio, desligue as rádios. Você tem internet, meu filho, procure. Saia disso, seu filho da puta. A internet é só pra desgraçado bater punheta, óbvio. Muito bom. Godokin, por favor, suas configurações finais e banda da sua configuração final. Fala aí. Eu queria agradecer a oportunidade. Por falar de rock é foda, adoro falar de rock. Eu acho que todo mundo já notou pelos posts que eu tô enviando pro BDE. Com a grande audiência de 20 comentários por post. Tá melhor que os do Dadá. Bota mais meia pelada que bomba. Boca dele. E saindo um pouco do rock, cara, sinceramente, se abolissem a Lei Maria da Penha por um dia, eu comprava uma passagem pro Rio de Janeiro, cara, pra dar uma porretada na cara da Marisa Monte. Sério, eu odeio aquela mulher. Ela vai cantar na Copa, cara. Taca latinha, taca merda, cara. Taca mãe. Taca mãe pra ver se quica. Um clássico. Muito bom. Inferno, por favor. Ah, cara, duas bandas fodas que a gente não falou. Ira, muito bom. Porra, grande Escandurra, grande Nazi. Parem de bichice e voltem a trabalhar juntos, seus duas bichas. Wolverine, para de viadagem. Plebe Rude, outra banda foda que ainda tá nativa fazendo som de primeira. Tocaram mês passado no Circo Voador, fizeram um show do caralho. Infelizmente não pude ir, mas fizeram um show do caralho, muito bom. E outra coisa, rapidinho, Los Hermanos não é rock, Los Hermanos não é música. Marcelo Camelo não é um grande compositor, não é um grande letrista. Marcelo é um pedófilo. Camelo é um bicho, pedófilo, né? É um pedófilo barbado, apenas isso. E Los Hermanos é uma merda, tá? E quem falar o contrário vai ser banido no, nos comentários, só isso. Muito bom. A namorada dele também, mas por sinal. Mas eu ia nela, hein? Apesar daquela maconheira. A Malu é bonitinha, agora o. Porra, Marcelo. Não, puta, mas, cara, mas tá escrito na cara dela que ela fuma quilos de maconha, velho. É aquela pessoa que você não tem o que falar, né, velho? Bicho, ela beijando o Marcelo Camelo já deve ficar emmaconhada, velho. Não, você vê a entrevista dela, pergunta as coisas pra ela, tipo, olha, a mulher meio perdida. Hã? Cara, vocês viram uma propaganda da MTV que ela cantava a música do Johnny Cash, velho? Puta que pariu, coitado do Cash. Vestida de Johnny Cash, cara. Ai, meu Deus. Não. Porra, não, na boa, tinha que abolir a Maria da Penha por 2 dias. Não, essa, não. Polêmico. Vamos polemizar mais. Vai, Cridoca, manda ver aí. Configurações finais e uma última banda. Então, eu vou dar o meu recado pra você, adolescente maldito. Você mesmo que ouve Restart. Quer ouvir uma música legal, bacana, que fala de amor, de uma forma com poesia? Ouve Legião Urbana, seu filho da puta. Seu adolescentezinho de merda. Enfia o CD do seu Restart no cu. E ouve uma banda que presta, uma banda bacana, seu filho da puta. Outra coisa também, vamos lançar a campanha Doe um fone de ouvido pra um funkeiro e pra um evangélico. Evangélico vai ser uma campanha com o apoio de vocês. Vamos, cara, eu sempre... a campanha Volte o Porte de Arma, cara. Eu sempre tive vontade de andar com os fones de ouvido extras assim no bolso e quando eu visse um cara ouvindo funk, sacar o fone de ouvido e falar: ó, moço, pra você, eu sei que você não tem condições. Ah, Léo, você é muito sem criatividade, é tipo enforcar o maldito pro fone de ouvido, cara. Creed, não é assim. Cadê aquele Creed cheio de amor pra dar? Não é desse jeito que o mundo funciona. Aquilo é só um personagem, o eu verdadeiro é muito. Ui! Torg! Por favor, configurações finais e banda. Cara, foda-se o chamado rock nacional atual. É tudo uma merda. Foda-se você, funkeiro desgraçado, que fica no ponto de ônibus ouvindo funk sem fone. Eu cheguei atrasado, então não sei se vocês falaram, mas Matanza tá aí, na ativa, banda foda pra caralho. E rock nacional, Sepultura, com seus altos e baixos, mas estão aí também. O último disco foi fantástico. E é isso. Obrigado, beijo, mãe. Muito bom. Seus pentelhos. Querem ouvir alguma coisa? Querem ouvir um rock and roll de qualidade? Vai na minha, na do Godokin. Pesquisem por Velhas Virgens. O show dos caras é sensacional. É rock and roll de raiz mesmo, com um pezinho no blues. Muita gente foda, inclusive, já tocou e cantou com eles. Meu, cara, Velhas não tem erro, velho. Se você gosta de rock, vai que você vai gostar. JJ, você quer aproveitar nesses últimos instantes para fazer um pequeno jabá? Acesse Macacos Robôs Zumbis do Inferno. Tá bom? Cara, as cabras da moléstia. Por alguma coincidência, você ficou mudo na hora que disse o nome do site. Inferno, tira o dedo do computador, desgraçado. JJ, já passei de novo. Pessoal, acessem o Macacos Robôs Zumbis do Inferno. Lá tem mulher. Aqui a gente também tem. E uma delas tem até gônadas femininas. Gônadas. Léo. Gônadas. Dadá. Lá tem mulher que tole. Verdade. Boa, Inferno. Caramba, eu perdi, repete, desculpa, eu perdi. Chega, calma. Lá tem moleque que não cospe, que engole. Puta merda. Ah, Acabou. O Nortes disse que aqui também engole porque é falta de educação. Mas o podcast sobre cuspir ou engolir a gente deixa pra outra ocasião. Esse eu tô e fora. Encerrou o podcast. Boa noite. O Rock errou. A gente tá discutindo mais ou menos como a gente vai levar. Pera aí, Léo, rapidinho. Ô, Chris. Oi. Vamos esperar a Dada? Bicho, o engraçado é que ele já parou de ficar triste, né, cara? É, ele tá usando drogas agora, não sei se vocês sabem, mas o Mo tá falando pras drogas. É. Tá usando o post do corpo? É só pra sacanear o Gandalf Kenobi. Parabenizar ele por ter encontrado o pai dele. É, cara, eu não sei se fico orgulhoso ou se choro de tristeza. Cara, pode chorar. Que o moleque é muito chato, né? No MDM, cara, no podcast do MDM, o comentário dele em letras garrafais é: finalmente é um podcast com um tema relevante. Street Fighter. Que beleza. Mas não vamos discutir isso agora pra não queimar a pauta. Quando queimar, Obi, você tá aí? Alô, boa noite, boa noite. Maldade, boa noite. Não. Aqui, só pra me situar, quem tá online? Léo, Inferno, Jotinha? E Godolkin. Godolkin? Quem é Godolkin? Sua mãe. É. Não. Aquele que todo mundo chamou de viado no último podcast porque falou que tinha aracnofobia. Inclusive você! Vamos lavar roupa suja agora. Eu não ouvi aquele podcast ainda, cara. Porra! Aí. Não, Godokin, John Joe, assim. Oi? Tem umas constantes no nosso podcast, cara, que toda semana. Toda semana tem. É, o Léo gritando com a gata, o Léo quebrando a casa por causa da gata, o Dadá entrando no meio do podcast, tá gravando, mano? Qual o tema, mano? O podcast já tá acabando? Oi, mano! Tá, a gata tá rindo, ele não sabe o estresse que é o Dadá, velho. É, mas tu se estressa, cara, relaxa. É dali pra pior, velho. Cara, o dia do câncer no cu, velho, eu fiquei rindo que nem um retardado. E pegou essa porra, né, velho? Todo mundo. Até hoje a gente fala, Dadá. Dadá tá atrasado. Dadá, quando se atrasa, a gente fala. Eu tava no oncologista. Que diagnosticou o câncer do cu dele. Pô, velho, brinca não, cara. Eu quero ser oncologista, velho. Oi? Porra, faz isso não, cara. Eu quero especializar em oncologia, velho. Então. Ô, seus bichos, pode usar o Dadá como cobaia pra experiência. Manda o Dadá se consultar com você. Ele já vai até sem cueca pra facilitar. Puta merda. Sabe aquele negocinho de Papai Nicolau que a mulher fica de perninha aberta? Eu sei, cara. Bota o Dadá ali. Ô, mano, como é que tu usa esse negócio aqui, mano? Não tô entendendo. O que você quer comigo, mano? Tipo o Peter Griffin naquele do exame de próstata. Bicho, como não, mano. Ah, dos anos 70 tem Secos e Molhados, tem Mutantes, né? É, só quem entende é o Inferno, então ele fala sobre isso. É que a adolescência dele foi nessa época, né? Aham, uhum, é minha e da sua mãe. minha mãe só gosta de sertanejo, pô. Tu não sabe de nada. Ela só gosta de Teodoro e Sampaio, Gini Geno. Minha mãe é um poço de cultura. Já vi muito que isso com ela quando a gente fumava maconha. Meu Deus. Mamães à parte, vamos lá então. Então. Ah, você vê na eleição, o candidato mais votado, Tiririca, sabe? Que, próximo prefeito de São Paulo vai ser um populista apoiado pelos evangélicos. O russomano, né? É, o russomano, cara, que é um escroto, um babaca. Mas depois daquela foto lá, cara, até eu votava na mulher beira. Ah, caralho, ela vai ganhar, vamos votar nela, que pior. Cara, até eu votava. Você viu aquela bunda, mano? Puta que pariu. Eu vi no Kibiloco, cara. Cara. Deixa eu procurar aqui. Manda aí, que eu não vi, não. Ah, mas tu não gosta, porra. Mas eu tenho. Mas eu, é material de trabalho, porra. Eu posto isso. Outra coisa, é. Vocês viram da. É. O quê? O quê? O mais macho do BDS. Enrustida. É hétero enrustido, porra. É hétero enrustido. É bicha sumida, é hétero enrustido. É hétero enrustido. É seu bêbado. Eu tava comendo carne com cerveja, beleza. Oh, meu Deus. Foi da puta. Caralho, é sério isso, cara? É, boca de urna. O Kinga tem que botar isso no rapidinho, pô. 70-070, voltava nela fácil. Não. 70-070. 70 asterisco 70, né? É. Não, 70 O maiúsculo 70, né, bicho? É. 70 túnel rebolso é 70. Ou o Kinga tem que botar isso no rapidinhas, cara. Ele não bota, não. Ah, é, né? Então deixa comigo, que isso é um trabalho pra mim. Faz um rapidinhas, cara. Ô, Mo, cara, mandando e-mail. Como foi a gravação, galera? Puta merda. O que eu respondo pra esse filho da puta, hein? Manda ele a merda, manda ele a puta. É, a gravação foi legal. Fala pra ele que ficou muito boa porque ele não participou. Pode mandar.